A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos meditar hoje no curso de treinamento para liderança cristã. É o curso de treinamento de obreiros. É um curso destinado a oficiais de escala, a diáconos, diaconisas, presbíteros, pastores, particularmente jovens pastores e todos aqueles que se dedicam à liderança ministerial. É importante ter em mente que nós vamos estudar a 16ª, 17ª e 18ª lei. A 16ª fala sobre a lei do grande impulso. O impulso é o segundo maior amigo do líder. O primeiro e maior amigo do líder é o Espírito Santo. O segundo maior amigo do líder é o impulso que o próprio Espírito Santo gera em nossos corações. Quero deixar com vocês como premissa duas palavras. Para entender mais sobre o Espírito Santo, eu compartilho a palavra paráclito, que significa um motor que nos propulsiona, que nos impulsiona para a frente. E metanoia. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tendo isso como ponto de partida, vamos então a alguns conceitos. O líder tem que gerar um grande avanço para mudar a direção da igreja se ela não estiver totalmente direcionada e orientada para o cumprimento da grande comissão. Você precisa gerar um grande avanço. E para gerar um grande avanço de mudança, você precisa de um grande impulso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E ele faz isso com ensino teórico e prático, como Jesus fez. Jesus que era cheio do Espírito Santo do Pai. Aleluia. A Trindade excelsa, o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito nos ensina com a palavra, com a Bíblia Sagrada, palavra viva, que na verdade revela a pessoa de Jesus. E revelando a pessoa de Jesus, nos ensina teoricamente aquilo que ele expôs e nos ensina de modo prático aquilo que ele fez. Ensinar e motivar e liderar tem que estar no nosso sangue. Nós temos que estar com sangue nos olhos. Nós temos que estar transpirando. Nós temos que estar pulsando. Nós temos que estar absolutamente orientados para esta direção de transformar esse mundo para que as pessoas, o maior número de pessoas, encontre-se com Deus, tenha um encontro com Deus e se torne um discípulo de Jesus, segundo o padrão, o modelo de vida de Cristo Jesus, tanto o seu modo de viver como o seu modo de agir, que seria o modus vivendi e o modus operandi, aqui já em latim. É preciso lutar contra uma forte onda de impulso negativo do diabo, do mundo e da velha natureza, traduzida, expressa na Bíblia, melhor dizendo, por carne. O diabo trabalha o tempo todo para roubar, matar e destruir a obra de Deus e a vida dos homens e mulheres que andam com Deus. Esse mundo tenebroso não é a sociedade, irmãos, pelo aspecto do conjunto de pessoas. Não, essas são alvo do amor de Deus. Mas quando nós estamos falando em lutar contra o mundo, nós estamos falando de nos colocar contra os valores que contrariam a vontade de Deus. Valores que negam a presença de Deus, a pessoa de Deus, a vontade de Deus, a vida plena que Deus tem para a pessoa, a felicidade plena que Deus tem para a pessoa, e o diabo não tem interesse nenhum em que as pessoas tenham uma vida plena. Então temos que lutar contra o diabo, contra os valores que ele vai inserindo no meio da população mundial, e temos que lutar contra a nossa carne, que é nada mais, nada menos do que a nossa velha natureza, uma natureza desorientada, uma natureza orientada para o pecado e para a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a Ele toda a glória para sempre, aleluia! E nada pode deter esse poder impulsionador em nossas vidas. Só um líder pode fazer essa transformação, só um líder pode fazer a coisa andar. Só um líder pode conduzir o povo de Deus na direção em que deve andar para o cumprimento da grande comissão. É preciso que você entenda que o início é modesto. Jesus gastou 30 anos se preparando como pessoa para quando atingisse a maturidade como pessoa, naquele momento, aos 30 anos, ele gastasse 3 anos de ministério. Ah, que maravilha, pastor! Então, depois de 30 anos, ele gastou 10% disso no ministério e ele saiu por todo mundo conhecido e foi pregar? Não. Aí ele decidiu que dos 3 anos que ele iria dedicar para a transformação de toda a história em antes dele e depois dele, ele iria priorizar o gasto de 70% do seu tempo, alguns autores chegam a dizer 75% do tempo, dá para perceber isso no relato dos evangelhos. 70 a 75% do tempo gasto com os discípulos. Ele pregava também, ele curava também, ele expulsava espíritos malignos também, tudo que você vê lá no Evangelho. Mas entenda, ele começa centralizando a sua atenção, ele gasta a totalidade do seu ministério com a atenção nos seus discípulos. Os líderes têm que entender que o início é modesto e que depois de um tempo é que os frutos virão. Ou seja, no caso de Jesus, vieram os frutos depois da sua morte. Alguns frutos ele já teve durante o seu ministério, maravilha, louvado seja o nome do Senhor, muitos foram curados, Muitos foram abençoados, muitos ouviram a sua palavra, mas o núcleo do ministério de Jesus era o discipulado. E nesse caso, os discípulos começaram a dar alguns frutos. Vemos isso, por exemplo, na missão dos 70, que saíram de dois em dois. Então, já foi acontecendo alguma coisa ao longo dos 3 anos. Mas a grande explosão se deu após a sua morte. Você está disposto a isso? Eu estou. Os líderes sempre acham um jeito de fazer as coisas. E dentro desse jeito, há duas chaves: a preparação, que é a capacitação, o ensino e a motivação. Vou repetir para você. Ensino, capacitação, que é preparação teórica e prática, e motivação. Tudo começa com um pequeno progresso, mas depois esse progresso vai se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E veja bem, de 12 discípulos, Judas se suicidou. Mas Matias entrou no seu lugar e, sobretudo, Paulo é considerado o substituto, na verdade. Então, o principal substituto, não estou dizendo que Matias não tenha sido importante, aliás, já ouvi muita gente falar bobagem sobre isso, porque não tem o paradeiro de Matias, mas há outros discípulos. Que nós também não temos o paradeiro preciso, não. Então, não vamos afirmar coisas que a Bíblia não afirma. Eu só quero dizer que, realmente, 2/3 do Novo Testamento estão diretamente relacionados à obra do apóstolo Paulo. Então, no aspecto do seu conteúdo imediato e para também a história. Que nos alcança até hoje, o apóstolo Paulo foi mais determinante. Tudo começou com um pequeno progresso, mas foi reproduzindo, e 2.000 anos depois nós estamos aqui falando desse grande impulso, desse grande avanço que mudou a direção da história. Essa é a lei do grande impulso. Há obstáculos, sim. Há obstáculos ao impulso, que eu já mencionei para vocês, 3 obstáculos: o diabo, o mundo e a carne. Mas Deus nos dá vitória sobre tudo isso. Se nós persistirmos, líder, você precisa persistir. Para com essa história de teve um problema no seu ministério, ah, não vou mais seguir. Participando do ministério, para com isso. Para com isso em nome de Jesus. Então surge uma crise pessoal, vou parar. Surge uma crise conjugal, vou parar. Surge uma crise ministerial, ah, eu vou parar. Surge um problema com o relacionamento igreja-pastor, ah, vou parar. Tudo é motivo para parar. Não, nós precisamos lideranças. Que marcam a história são lideranças que persistem. Nós precisamos de persistência, porque a persistência vai gerar a grande guinada, a grande mudança que nós estamos desejando. Já começa com você. Você já vai ver frutos dessa mudança, mas ao longo dos anos você vai ficar sabendo de mudanças que aconteceram depois que você influenciou determinadas pessoas. Os seus discípulos, por exemplo. Depois acontece a explosão do impulso. Não trabalhe com imediatismo, esperando que tudo aconteça agora, em 1 mês. Em 2 anos, em 3 décadas. Não. Invista tempo na convicção rigorosa de que Deus está usando você para transformar a sua geração e além da sua geração. Só um líder pode gerar esse grande impulso no poder do Espírito Santo. Agora, preste atenção. Se você não sabe gerar calor ou não quer gerar calor, saia da cozinha. Essa frase do pastor Maxwell. Preste atenção, se você não sabe gerar calor ou não deseja gerar calor, saia da cozinha, porque na cozinha você vai mexer com fogo e você vai se queimar. Eu não estou falando com isso que é para você desistir. Acabei de falar de persistência. Só estou dizendo que discipulado, mudança histórica, a lei do grande impulso no poder do Espírito Santo, ela tem um preço, ela tem um custo, ela tem uma demanda incrível que vai requerer de você uma determinação, uma persistência e uma clareza de que, apesar dos obstáculos, você vai dar continuidade, porque enquanto você está aqui para dar o testemunho. O dia em que você não for mais parte do plano de Deus para dar testemunho, ele vai te recolher. Enquanto você estiver aqui, é para dar testemunho, irmão, líder, é para dar testemunho. Senão ele recolhe você. Se já tivesse encerrado a sua carreira, como o apóstolo Paulo diz que completou a carreira e guardou a fé, é porque estava encerrando. Há um ano atrás, três médicos, estou completando um mês agora, um ano agora, perdão. Um ano agora, os médicos falaram: não tem mais jeito. Deus falou: tem jeito sim, porque ainda não acabou o meu propósito. Aí, um ano depois, eu estou falando com você e dando testemunho: Jesus Cristo é o Senhor. Foram 22 dias de coma, de UTI, de semi-UTI, até sair para enfermaria e tudo mais. E Deus disse: há jeito sim, porque eu ainda tenho uma obra. A hora que ele disser: não tenho mais obra, aí ele recolhe. Enquanto isso, você tem que persistir. Se você não sabe gerar calor ou não quer gerar calor, então saia da cozinha. Se você quer ser um crente morno, aí não vai ter calor nenhum. Se você quiser ser um crente frio também, não vai ter calor. Aí o crente frio vai direto para o inferno, porque ele, na verdade, não é crente, é só um pseudo cristão, pseudo evangélico, ou pseudo católico, ou pseudo ortodoxo, ou pseudo pentecostal, o que for. Se você é morno, também não vai ter calor, não. Só que Deus diz que vai vomitar. Ele tem náusea, ele tem ânsia de vômito de gente morna, de gente que não está disposta a mexer com calor, porque a mudança, a transformação das vidas gera calor. Eu estou usando uma figura de linguagem, o pastor usou uma figura de linguagem. Calor aqui não é o calor da temperatura, não. É a temperatura da mudança da história. É a temperatura da mudança das vidas. O impulso também faz uma enorme diferença nas organizações. Preste atenção, isso vai gerar calor, hein? Vai gerar muita gente que deseja mudança, que vai buscar você, que vai querer encontrar em você o segmento para alcançar a imagem e semelhança de Jesus. E vai gerar calor, porque vai ter gente que vai se opor. Jesus teve que enfrentar a oposição do sinédrio, dos líderes religiosos judaicos. Por que que você seria diferente do mestre? Se o mestre passou por isso, você também vai passar calor, vai suar nessa questão. Mas quando você não tem o grande impulso, até as tarefas mais simples podem parecer problemas insuperáveis. Ah, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir mudar o meu ministério, eu não vou conseguir mudar o meu pastorado, eu não vou conseguir mudar meu diaconato, eu não vou conseguir mudar minha liderança. Ah, não dá, tudo é insuperável. Agora, quando você tem o Espírito Santo impulsionando você como paráclito, quando ele está ao seu lado, sabe o que acontece? O futuro passa a ser brilhante. Parece brilhante para você. Os obstáculos parecem pequenos e os problemas parecem passageiros, como uma névoa que passa. O impulso gerado pelo Espírito Santo faz os líderes parecerem melhores do que são. Quem olha de fora, nossa, como aquele homem ou aquela mulher foi usada por Deus, está sendo usada por Deus. Parece até que essas pessoas são diferentes. Não é que elas são diferentes, irmãos, é que elas se propuseram, se permitiram ser usadas por Deus, permitiram que o Espírito Santo operasse na vida delas e através da vida delas. O impulso ajuda também os liderados a ter um desempenho superior às suas capacidades. Tanto que as pessoas olham para uma determinada igreja, quantos ministros de cânticos espirituais, que coisa linda! Há quantos pregadores, há quantos. Quantas pessoas trabalham na limpeza? Quantos trabalham na cozinha? Quantos trabalham nos mais diversos ministérios? Quantos trabalham com crianças? Quantos trabalham com juventude, com adultos? Parece que a igreja é maior do que realmente ela é. Não é que ela é maior, meu querido, é que essa igreja aceitou a condução de Deus através de uma visão de liderança que é marcada pelo grande impulso e assumiu a grande comissão como o projeto, o planejamento estratégico da igreja é cumprir a grande comissão. Se há um impulso suficiente, praticamente qualquer tipo de mudança se torna possível. O impulso é o mais poderoso agente de transformação. Vou repetir, o impulso é o mais poderoso agente de transformação. Esse impulso gerado pelo Espírito Santo. Portanto, para encerrar essa lei, se o seu desejo é fazer grandes coisas, cumprir a grande comissão, jamais despreze a força do grande impulso do Espírito Santo. Ele é verdadeiramente o seu maior amigo, o primeiro amigo e o segundo maior amigo é o impulso que ele gera. Se você conseguir que ele gere isso em você e permitir que ele aumente em você a santidade de Deus, com a ajuda dele, com a ajuda do Senhor, você poderá fazer praticamente qualquer coisa. Você vai dar uma ordem e uma montanha vai sair daqui e vai para ali, e vai sair de lá e virar para cá. Os mais jovens, eu estou usando outra figura. Nós não vamos ficar brincando de mudar montanha. Nem Deus pretendia fazer isso. Já pensou? Todos os cristãos ficassem brincando como se fosse aqueles brinquedinhos, né? Onde você. Aí ficaria uma coisa caótica, né? Cada cristão fica testando o poder, e nós vamos falar sobre fé na devocional, testando o poder do Espírito, trocando a montanha de lugar. Imagina, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Então, é uma figura para dizer: não haverá obstáculo para você. Com a força do Senhor, você vai superar todos os obstáculos. Não é que não haverá obstáculo, é que você terá força para superá-lo. Você poderá fazer praticamente qualquer coisa com esse tripé: Espírito Santo, graça de Deus, que vai gerar o grande impulso, e a fé que vai ser gerada no seu coração de que ele está gerando esse grande impulso e que você então tem poder e autoridade. Essa é a força do grande impulso. Essa é a lei do grande impulso. Espírito Santo, com a sua graça, gerando fé e você crendo que o Espírito Santo está te dando de graça um favor imerecido e está gerando fé em você através da palavra do Senhor, e você está sendo capacitado com força para ter impulso para fazer as mudanças necessárias e conduzir a sua área ministerial na igreja ou a sua igreja ao cumprimento da grande comissão. Eu logo em seguida mando a outra lei, a segunda parte. Vai estar embaixo. Hoje é sábado, não perca um segundo só, em nome de Jesus.